There was no flicker, just a girl who wanted more than meat and potatoes. She made stop at Whips and James. She needs carousal. In handcuffs, we tried a can of cold whipped cream. I was allergic to so much dairy. She had to finish it all by herself. I slapped her, she wasn't expecting. Toca Animar em Almodóvar e Castro Verde 88.1. Rádio Comercial. Toca Animar. Humor, boa disposição, alegria. Quando os animadores me divertem, se calhar ainda gosto mais. Animar com a Rádio Comercial. Rádio Comercial, como habitualmente de terça a sábado, entre meia-noite e às três, na companhia de António Sérgio. Tem sido tudo bem soltas neste espaço, duas para os Balance Sebastian há pouco. Se quiser divertir-se como nós já nos divertimos e voltaremos a fazê-lo. É uma iniciativa da revista Mojo, celebrando uma data qualquer, agora escapa-me, 40 anos após a feitura

Sintoniza a Rádio Comercial, o relógio acabou de marcar há 30 segundos a 1 hora da madrugada. Tenha uma boa noite. Sérgio, nas horas da Rádio Comercial, terça a sábado, meia-noite, 3. Segunda das 3 horas da edição de quinta-feira, António Sérgio nas horas aqui na Rádio Comercial e noite dentro, como é nosso hábito, Arctic Monkeys, Fake Tales of San Francisco. Orson. Electric. You shot me a sweet look in your eyes. for you. An army of managers and lots of pretty boys lining up to meet with you. Tripla de quinta-feira, Rádio Comercial, noite dentro, sons da abertura da segunda hora, Orson, dois títulos para o álbum Bright Idea, exatamente o título, tema e também No Tomorrow. You're wearing, love it when they check you out. Covers only.

das 3 horas de quinta-feira, a emissão Noite Dentro da Rádio Comercial com António Sérgio na companhia. Both Sides of the Gun, o álbum de 2006 de Ben Harper, foi o tema Serve Your Soul. Ele é um dos artistas mais influentes da história da música e vai estar em Portugal com a garantia Rádio Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. As rubricas fixas voltam mais daqui a pouco, à 1h40, à viagem downtown. Vou continuando a acompanhar o álbum Masquerade do Legendary Tiger Man. Meu, num registro diferente do que é habitual por aqui. Neste caso, Apocalypse. pessoas para os mil Apocalypse. E o tal habitual The Zoo Keeper's Boy. Soltas Noite Dentro, edição de quinta-feira, António Sérgio nas horas da Rádio Comercial para os 1000 MEW, dois títulos Apocalipse. E The Zoo Keeper's Boy. Rádio. Rádio Comercial. Toca Animar. Em Anadia e Miolhada. 90.8. Daqui a escassos 8 minutos à viagem downtown com The Legendary Tiger Man. Por aqui o encontro com Isabel Campbell, aliás Campbell, e Mark Langdon. Revolver. Man, you're mais soltas, neste caso depois de Isabel Campbell e Mark Lanegan, foram os Pink Mountain Tops, Plastic Man e o The Devil. Passagem rápida ainda para Nicole Case, Star Witness, depois sim, Viagem Downtown. É a Comercial convosco. The Falcon Sedan 1969. The paper said 75. There were no survivors. None found alive. Trees break the sidewalk, and the sidewalk skins my knees. There's glass in my thermos. preciso mesmo de companhia. Tenho que estar sempre, sempre, sempre, constantemente ao pé de mim. Have a nice day. Toca Animar. Toca Animar. Com a Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca Animar. Em Arcos de Valdevez e Caminha. 99.0. Noite dentro, a edição de quinta-feira. António Sérgio convosco até às 3. Nesta altura, 15 minutos, um pouquinho mais. 15 minutos e 30 segundos para as 2 da manhã. Nessa altura, há Debaixo da Língua. Às 2h40, há... deixem ver, Colher de Country. E antes, porque hoje é noite de Santuário, dois álbuns, Reactor e Hawks and Doves de Neil Young, no Santuário, cerca das 2h20, noite em cheio, portanto. Let's go downtown. Masquerade, the legendary Tiger Man. Hey.

Debaixo da língua, imediatamente após as duas, esta semana, o som presente pertence ao projeto Bypass Mighty Sounds Pristine. We'll be right back.

struggle with this shit later. Back in his house, now back in his bed. He unlistens to his CD and unbops his head. Takes the CD out of the player, puts it back in his case, which has my name on the cover, along with my face. Fast forward, there's been a murder and the police know who done it. They're looking for a motive because they don't know why he done it. Sure enough, it don't take that long for them to find a reason, and they publicly state it on TV that evening. A couple months later, this shit gets bad. Like it was me who put that switch in his hand and told him to kill that man. Like this whole song was just some kind of sickly devised plan to hurt some poor cunt I don't even know and have never met before in my life. If it was, whoever said the pen is mightier than sword was right, and you better think twice before you step to me and pick a fight. Plan B, sick to death. E ainda uma outra solta, neste caso para os Buzzcocks e Flatpack Philosophy. O Santuário não tarda. E não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Rádio Comercial toca animar em Arganil, Cantanhede e Coimbra 90.8. Tripla hora de quinta-feira nas antenas da Rádio Comercial. António Sérgio convosco. É tempo de santuário, onde guardamos o que não queremos esquecer. Dois álbuns de Neil Young. Para já, Reactor. We'll be right back. guardamos por aqui nas horas de António Sérgio, que não queremos esquecer, acontece de quarta para quinta, hoje à noite, dois clássicos de Neil Young, os álbuns Reactor, de que acabaram de ouvir dois temas, e também Hawks and Doves. The government, the other, the mob. Coming apart and everything. Oh, hey, hey, ain't that right? Coming apart and everything. You work a man's in for a hell of a fight. Coming apart and everything. Oh, this country sure looks good to me. But these fences are coming apart at every nail. Slipping by. Coming apart and everything. Meanwhile at the Pentagon. Coming apart and everything. The brass was wondering what went wrong. Coming apart and everything. Oh, this country sure looks good to me. But these fences are coming apart at every nail. Oh, Santuário, onde guardamos o Não Queremos Esquecer. Esta noite, a recuperação de dois álbuns de Neil Young. Exatamente, Reactor e... Para terminar, títulos deste Rocks and Doves. Este é o último. Friends call her Little Wing, but she flies rings around them all. She comes to town when the children sing and leaves them feathers if they fall. She leaves her feathers if they fall. Summer turns to fall. Don't you know, some people say the winter is the best time of them all. Winter is the best of all. À sua rádio de sempre. António Sérgio. António Sérgio. Está nas horas. Nas horas. Meia-noite 3, de terça a sábado na Comercial, com a música conjugada no futuro mais que perfeito. 44, portanto, um pouco mais tarde do que é habitual, 2:44, colher de tratamento. Este mês de junho, colher de country. To see her mean old mama and

Thank you. Thank you very much. Thank you. Olhar de country music esta semana entregue mais uma vez a Graham Parsons e desta vez ao álbum Grievous Angel. Rádio Comercial Toca Animar em Arraiolos, Borba e Estremoz 92.0. Rádio Comercial. A Rádio Comercial apresenta Delfins ao vivo. Digressão Nacional de Corpo e Alma. Concertos com os grandes êxitos e também as novas canções dos Delfins. Ao vivo, ao vivo. Dia 14 de junho, em Torres Novas, no Teatro Virgília. Dia 15 de junho, no Casino da Praia da Rocha. Dia 16 de junho, no Casino de Monte Gordo. Dia 17 de junho, no Casino de Vila Moura. Ganhe convites em radiocomercial.clix.pt. Delfins de Corpo e Alma, pelo país fora. Com a garantia Rádio Comercial. Comercial. É o Deus da edição de hoje, a tripla hora de quinta-feira. Tool, do último 10,000 Days. Voltamos amanhã, a partir da meia-noite. Tchau.